você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Gordinho, você não é DJ. Você ocupa espaço no meu coraçãozinho. Eu amo gordos feios. E quem não ama?